Logo de manhã, o seu sorriso vem me acordar. E o seu abraço tem o poder de me acalmar. Quando o mundo pesa, é no seu colo que eu descanso. Você é meu refúgio, meu abrigo, meu remanso. Cada gesto seu me faz acreditar que o amor é real e veio pra ficar. Nem precisa dizer, no seu olhar eu já sei que encontrei tudo que eu procurei. Ela tem o dom de me fazer feliz com um beijo simples, com um fica aqui. Ela me entende, me cuida, me faz sorrir. O amor dela é tudo que eu sempre quis. Ela tem o dom, é pura magia, transforma a tristeza em poesia. Quando me toca o tempo até par, ela me ama, isso é o que me embriaga. Nos dias difíceis, ela é minha oração. Me dá força, fé e acende o meu coração. É como se o universo inteiro conspirasse pra que eu tivesse ela e nunca mais me cuidasse. E se um dia me perguntarem o que é o amor, eu vou dizer sem medo e sem pensar. É o jeito dela de me olhar, de me abraçar, de transformar qualquer dor em paz. Daquela cor se me faz ser feliz. Posso ligo, não estou o que aqui. Ela me entende de funda, de paz sorrir. É meu sabor de colar. Eu sois. Ela tem o dom de fazer magia. Um sorriso lê, um toque que diz. Eu tô batismo, vai ser de vou estar. É nesse amor contar. É tem o dom e a pula magia. Se ela fez o lema de poesia. Eu fazendo o toque, fio pra praia. Ela buia voz, o temor e paz. Ela tem o cor, decora margia, alvorede. Tô contigo, pra sempre vou estar. Mulher da Vinícius, quero morar.